sente o peso da maldade que espantou o amor. Sente o ódio que agora foi só o que restou dentro do coração, irmão. O perdão eu não sinto mais, vejo maldade até em quem se amava demais. Então é ódio, amor, a intenção é no veneno. O tempo todo essa maldade é isso que vai corroendo. Que o coração que já não aguenta mais, traição, ilusão, mesmo assim correndo atrás. Vários sonhos, alguns que se pã, nem são concretos. Se pá, voltar a estudar segundo grau incompleto. Mas não, no momento eu penso em dinheiro na mão, tirar de viciado e que se foda freguesão. É assim que os mano pensa, é assim que os mano faz. Vejo o ódio vencer o amor nesse jogo do leve trás. Tira os olhos, meu parceiro, e não inveja ninguém. Fica ligado à falsidade, finge que te quer bem. Te oferece um sonho com a pior da intenção. Visual chama atenção e você cai na ilusão. Aí cuzão, playboy preconceituoso, que ganha tudo do seu pai e quer pagar de criminoso. Me dá nojo, mas aí fazer o quê? Logo logo a casa cai, deixa os playboys se fuder. Só vejo ódio, mas ainda pressinto o amor. Um sentimento de rancor, tudo junto se misturou. Tá tudo aí espalhado entre becos e quebradas. É cada um na sua, só cola os camaradas. É cada um, ainda resta esperança. Vida passa, eu preferia ter sido sempre criança. Então ficar nessas lembranças e arrependimento, achando que já é tarde, que agora não dá mais tempo. Então vai, diga. Que tá aqui, mano, o tempo tá passando. Vai de amor, porque o ódio trincou e chegou chegando. Por amor que muitas vezes fizemos loucuras. É por amor que deixa o próprio nome na sepultura. Se o amor é verdadeiro, eu não posso te dizer. Só digo que muitas vezes já vi se corromper. Mas deve ser o próprio instinto do ser humano. Eu vou tentando entender e as coisas vão se encaixando. As pessoas que amamos logo se vão. E a saudade aumenta a raiva e ódio no coração. Eu nem quero mais pensar, mas não deixo de acreditar. Felicidade, família, amor pra sempre se amar. Sonho pequeno, né, irmão? Mas pra muitos já é demais. Humildade é nós então. E desse jeito só vai de traição por traição. Judas, o traidor, agora nessa geração. Vários discípulos formou, todos eles agoniados e sem esperança. Lotados de ódio e um sentimento de vingança. Vingança muitas vezes até contra a própria vida. É pouca compaixão e tem de sobra agonia. Meu Deus, qual predomina? O ódio ou o amor? Te peço forças pra viver na paz do Senhor. Forças pra superar a perca de um ente querido. Forças pra esquecer um sonho perdido. Meu Deus, dê forças pro ódio não nos dominar. Esquecer o que foi perdido e voltar a sonhar. Não sei se é ódio ou amor, só sei que resta esperança. Nasce junto no sorriso da criança. Se faz espanto, sentimento de vingança. Uma nova vida, por favor. Com menos só de mais amor. Mas tô sentindo que a maldade prevalece. É, mas só quem é guerreiro de fé pela fé se fortalece.